Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcon, leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos no capítulo 12. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar uma oferta, diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Decida reconciliar-se com o seu passado. Eu perdoarei aqueles que me fizeram mal, assim como pedirei perdão aos que eu prejudiquei. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmos 32:1. Se quiser ver uma pessoa feliz, basta olhar para alguém que acabou de ser perdoado. Ele certamente tem humildade e alegria, pois o arrependimento já não assombra mais. Essa pessoa pecou ou fez mal aos outros, mas ela foi perdoada e liberta. Isso é maravilhoso. Mas há uma alegria maior. A sensação de liberdade que se sente depois de perdoar alguém que tenha te magoado profundamente. Quando ofendido, finalmente perdoa o seu ofensor, nuvens escuras que rodeavam as suas emoções desaparecem e um ar fresco e sol da manhã entram em seu coração. A amargura pode arrastar qualquer homem bom para a escuridão. A culpa pode transformar o mais poderoso dos homens em um covarde. Ambos fardos espirituais são resultados do fracasso ao sabiamente reconhecer o erro. Da amargura de não perdoar aqueles que erram, como você, e da culpa por pecar contra Deus e contra os outros, sem tentar consertar. Mas você não pode ser um homem de decisão que caminha intimamente com Deus sem se desprender do teu passado, de amargura e culpa. Caso contrário, a vida será como correr uma maratona com tijolos no bolso ou dirigir seu carro com freio de mão puxado. Amargura e culpa são pesos desnecessários e desperdício de tempo e energia. Ao abraçar as responsabilidades de hoje, os homens devem deixar o ontem para trás. É difícil ver o futuro quando é constantemente assombrado pelo seu passado. Por isso, Deus prega a reconciliação e propõe que aprendamos a partir de situações difíceis. Falhamos e Ele restaura. Confessamos e Ele perdoa. Toda a Bíblia é a saga de Deus resgatando a humanidade de si mesma e trazendo-a para junto dele. Reconciliação, passado e presente. Deus está em perfeita paz consigo mesmo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estão em completa união na Trindade, sem amargura, raiva, culpa ou falta de harmonia. Há somente amor intenso, alegria e paz. E cada um de nós foi criado à imagem de Deus, chamado a conhecê-lo e a seguir seus exemplos. Assim, se tomamos um lugar como membro de sua família, devemos alinhar as nossas vidas com a unidade que já está em Deus, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Efésios 4:3. Ainda assim, pecamos com frequência, ferimos os outros e deixamos um rastro de vidas destruídas. Quando não perdoamos o pecado dos outros, deixamos de restaurar relacionamentos que poderiam prosperar normalmente. Porém, a reconciliação é tão importante para Deus que Ele enviou Jesus para que por meio dEle reconciliasse contigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, Colossenses 1:20. Pelo nosso arrependimento e fé nele, nós nos reconciliamos com Deus e somos perdoados completamente de nossos pecados. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Sua morte trouxe a reconciliação, a sua graça traz a paz. E agora, como destinatários desta incrível redenção, que forma homens que vivem miraculosamente em paz com Deus, Ele nos chama para participarmos do trabalho de ajudar os outros e a se reconciliarem com Deus também. Somos embaixadores de Cristo, segundo Coríntios 5:20. Encarregados de declarar pelas nossas palavras e nossas vidas que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. 2 Coríntios 5:19. Mas qual é a melhor forma de fazermos isso? E como podemos fazê-lo sem que executemos a difícil tarefa de reconciliar nossos próprios relacionamentos com os outros, com nosso cônjuge, nossos pais e filhos, com parentes distantes, amigos, afastados e mesmo com nossos inimigos? Precisamos nos tornar especialistas nessas questões, sendo corajosos durante o conflito, morrendo para nós mesmos. Raramente ofendemos e rapidamente perdoamos. Devemos ser humildes e pedir desculpas quando tropeçamos. O pedido de desculpa não demonstra fraqueza, mas maturidade e uma incrível força. Não devemos deixar o orgulho nos impedir de fazer certas coisas. Para fazer isso, no entanto, Deus precisa que não tenhamos ódio de outra pessoa, ou muito menos raiva, corroendo nossos corações. Temos que ser pacificadores em paz, sem mágoa de ninguém, sem ninguém com motivo para ficar magoado conosco. Reconciliar é nosso chamado enquanto cristãos. Para realmente vivermos isso, devemos ser chamados de homens de decisão. Perdão diário. O primeiro passo para essa decisão é abraçar completamente o poder do perdão, tendo a certeza de que nenhuma raiz de amargura ainda esteja em seu coração. Hebreus 12:15. Existe alguém que te ofendeu no passado e que você ainda não tenha perdoado totalmente alguém? Quando não perdoamos, condenamos as outras pessoas à prisão dentro dos nossos corações. É como se estivéssemos dizendo: você errou comigo, então vou ter raiva até você me pagar pelo que fez. Mas quando Jesus ensinou a seus discípulos o poder da oração, ele disse: e quando estiveres orando, perdoai, e tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. Viu? Jesus disse para perdoarmos qualquer coisa que tenhamos contra qualquer um. Ele não quer absolutamente nenhuma amargura em nós, nem quer nossa obediência, nem que a nossa obediência dependa de outra pessoa. Os outros podem ou não se arrepender do que fizeram, mas não precisamos ter raiva disso e esperar até que ele se arrependa. Talvez o seu ofensor já esteja morto, ou seja, você nunca vai conseguir o pedido de desculpas que sempre quis ouvir, mas Deus não quer que os pecados dele atormentem o seu presente. Pelo contrário, ele quer que você siga em frente e o perdoe. Deixe que Deus resolva com ele a sua maneira. Pode parecer errado ou injusto perdoar alguém que não merece, que nem eu mesmo pediu para ser perdoado, mas há muitas razões vitais para isso ser feito. Relacionamentos e casamentos não duram porque as pessoas nunca magoam uma às outras. Elas resistem porque as pessoas envolvidas perdoaram umas às outras. É impossível passar pela vida sem ser magoado por alguém em algum momento. Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mateus 18:7. Mas Deus, em sua misericórdia, criou algo maravilhoso chamado perdão, a rota de fuga para sairmos de nossas próprias prisões e amarguras e para restaurarmos os relacionamentos rompidos. Devemos perdoar até 70 vezes 7. Mateus 18:22. Nunca devemos parar de perdoar. Podemos ficar com raiva e aí confrontar. Mas se um dia pararmos de perdoar, estaremos envenenando um relacionamento e nós mesmos. Se não tivermos cuidado, um erro pode nos arruinar. Deus vê a cada dia como único. Na criação, por exemplo, ele fez uma coisa por dia. Sua palavra: não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. A oração modelo de Jesus é uma oração diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6,11. Então, ao orarmos o Pai Nosso a cada dia, também estamos pedindo-lhes que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, Mateus 6,12. Todos os dias, quando nós Então, ao orarmos o Pai Nosso a cada dia, também estamos pedindo-lhe que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Todos os dias. Quando nós recusamos a fazer isso diariamente, a culpa dos nossos próprios pecados, bem como a amargura em relação aos pecadores dos outros, começam a deslizar, feito uma cobra, e a injetar veneno em nossas vidas. Novas são cada manhã, Lamentações 3:23, as misericórdias de Deus. E assim devem ser as nossas. Ele quer que limpemos a nossa sujeira rapidamente e que façamos pequenas considerações sobre aquele dia e que sigamos em frente. Mas quando vamos dormir com raiva e aguardamos para o dia seguinte, uma raiz de amargura brota e cresce em nós. Um sentimento de vingança que tenta punir o outro com a nossa raiva. Toda vez que terminarmos o dia sem repararmos as nossas falhas emocionais, vamos nos compreendendo. Você perdoou alguém hoje? Queridos, eu deixo esse áudio para a meditação de todos. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.